Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Bento XVI despediu-se hoje dos fiéis na Praça de São Pedro, em Roma. Na última audiência geral, o Papa agradeceu a ajuda que teve dos vários colaboradores durante os seus 8 anos de pontificado. Amanhã, a partir das 20 horas, Josef Ratzinger deixará oficialmente de ser Papa. A neve que caiu no interior norte de Portugal, nomeadamente em Bragança, Vila Real e Guarda, obrigou a cortar estradas, fechar escolas e a cancelar a circulação de transportes públicos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera não prevê uma precipitação forte na noite de hoje e na madrugada de quinta-feira, mas afirma que, se ocorrer, pode ser em forma de neve nas serras de Sintra e da Arrábida. A meteorologista Cristina Simões explica que este cenário é possível devido às baixas temperaturas que se fazem sentir e que poderão ser ainda mais baixas nas zonas entre 200 e 400 metros de altitude. Para amanhã, durante o dia, já não se espera chuva nem neve. Alexandre Soares dos Santos pediu esta quarta-feira aos políticos para esquecerem as eleições e se concentrarem mais no que a sociedade e as empresas dizem. O patrão de Jerónimo Martins pediu aos deputados e governantes que se concentrem no povo, no país e no futuro e parem de pensar nas eleições e no seu próprio interesse pessoal. O dono da cadeia de supermercados Pingo Doce falou ainda sobre as manifestações onde se tem cantado a música Grândola Vila Morena e disse ser a favor de protestos com conteúdo e ideias que façam avançar o país e não apenas de protestos espontâneos. O governo quer aproveitar melhor a economia do mar. Neste momento, esta economia representa 2,4% do PIB português, mas segundo a ministra da Agricultura, Assunção Cristas, a ideia do governo é aumentar o peso desta economia no PIB em 50% até 2020. Assunção Cristas confirma que será feito um grande investimento público, quer no plano multissetorial, com um investimento de 400 milhões de euros, baseado no conhecimento e na inovação, quer no projeto do novo Porto de Lisboa, que vai custar 1.000 milhões de euros. Um tiroteio esta quarta-feira em Menzenau, perto de Lucerna, na Suíça, fez pelo menos 4 mortos e 7 feridos graves. Segundo uma testemunha, um homem armado entrou numa fábrica de madeiras e, quando chegou ao refeitório da empresa, disparou sobre determinadas pessoas que aí se encontravam. Não existem portugueses entre as 4 vítimas mortais do tiroteio da Kronospan, como já confirmou o secretário de Estado das Comunidades, José Cesário. O atirador, no entanto, é um dos mortos confirmados. O Benfica e o Sporting de Braga defrontam-se hoje às 19h45 no jogo da meia-final da Taça da Liga. Jorge Jesus vai poupar Sálvio, Lima e Matic. O Sporting de Braga está com problemas na defesa, mas em compensação, Emílio Rafael e Rabiola já estão de novo disponíveis e às ordens de José Peseiro. Ontem, em Espanha, foi dia de embate de gigantes. Real Madrid e Barcelona encontraram-se para um jogo da meia-final da Taça do Rei e o clube treinado por José Mourinho levou melhor sobre o Barça de Messi em casa dos Blaugrana. O Real venceu por 3-1, está na final desta competição e deixou o Barcelona de fora da Taça do Rei. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.